Ei, chegou a hora que você estava esperando. Os seus ouvidos não serão mais os mesmos. Prepare-se para a porrada. Agora. DJ Ferreira mandou avisar. Porrada que dói. Sentiu? E aí, DJ Ferreira? É brincadeira, hein? Fudeu. É nóis, ô palhaço. Ô palhaço. Palhaço. É você. É você mesmo. É você mesmo. Tem que aturar. O neurótico. É nóis, seu cuzão. Fala nele, neguinho. Sua noite começa agora com DJ Ferreira, o psico.